A sua rádio onde você estiver. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem? Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. E olha, hoje tem Iron Man, né? Está tendo Iron Man ali na usina de Itaipu. Você que não está entendendo por que os principais atrativos, né, do complexo turístico Itaipu não estão atendendo em seu esquema normal, é por isso. É por causa do Iron Man, mas não reclama não, viu? Corre lá pro Complexo Turístico Itaipu para conferir essa disputa, né? Que além de muito legal, tem entrada gratuita, enfim. Iron Man 70.3 Brasil-Paraguai, quase 2 km de natação no Lago de Itaipu, 90 km de ciclismo e meia maratona de corrida, né? 21 km com a participação aí de quase 700 resistentes atletas de 18 países. Já para amanhã, domingo, não haverá Iron Man, claro, né? As visitas turísticas acontecem de forma normal, mas existe aí um outro motivo especial para você visitar Itaipu. Sabe o vertedouro? Então, né, está aberto e jorrando excedente de água equivalente à vazão de um rio como Iguaçu, na altura das Cataratas. E lembrando sempre, né, para moradores de Foz do Iguaçu, região fronteiriça e municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, em qualquer dia da semana, a visita na Itaipu é gratuita aos atrativos ali, mediante a apresentação de documento com foto e comprovante de residência. Claro, existem passeios pagos, né, como a visita especial ali e também o catamarã, mas mesmo assim, a maior parte dos passeios é gratuita. Nos que são pagos, moradores aqui de Foz encontram descontos para realizar estes passeios. Então aproveite, se você não conhece Itaipu, ó, vertedouro aberto. Se você conhece e quer revisitar, aproveite também, né? E participe também aqui da programação do Front. Contatos para que você possa interagir conosco aqui na Transamérica Foz, 4588-282828 é o nosso número no WhatsApp, 3028-2828 é o bom e velho telefone fixo. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica, que destaca conteúdo relevante nas redes sociais aqui na Terra das Cataratas, navega mais uma vez até o Facebook. A escolha de hoje é a fanpage da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a fanpage UNILA Oficial. Na página é possível saber mais sobre as ações desenvolvidas pela universidade, que tem sede aqui em Foz do Iguaçu, e uma filosofia pioneira entre as instituições de ensino superior no Brasil, né? Instituições públicas. É a primeira a oferecer todos os cursos bilíngues em português e espanhol, e a abrir também metade de suas vagas para alunos e professores procedentes dos demais países do continente americano. O endereço da fanpage oficial da UNILA está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! We'll be right back.